voltar no tempo e ver onde eu caí, estar a sós contigo e como amigo abrir meu coração, descansar em ti, Senhor, reaprender a ser adorador e assim ao teu lado me lembrar de quem eu sou e que em tudo fui criado pra tua glória. Preciso, Deus, dar o melhor a ti, reconhecer que tu és Senhor, tudo que eu mais preciso, meu abrigo, socorro na tribulação, Senhor. Eu quero ser bom filho teu, obediente ao teu mandar, refaz em mim um coração igual ao teu, Senhor. Preciso, Deus, dar o melhor a ti.